Bem-vindos ao Passando um Flash, o quadro desse podcast que eu espero muito que seja curto. Não sei como. Eu sou o Bolino e eu sou letrado em Shaman King pela UNB. Bless. Eu sou a Gabs, eu nunca tinha visto o Shaman King, nem lido, então tô vendo pela primeira vez com essa nova versão. Oi, eu sou a Carol, eu tenho crush no Yo desde que eu tenho 15 anos, é isso aí. A gente vai falar do remake de Shaman King que está saindo agora, atualmente está no episódio 5 e vai ser o episódio 6 essa semana. Bless, Horohoro vai aparecer. Neném. Amém. Amém. Como tem uma pessoa aqui que não assistiu Shaman King, eu vou deixar o Gobs falar primeiro sobre a experiência. No entanto, eu também, quando chegar na minha hora, eu vou comentar sobre as diferenças que a nova adaptação está tendo para o mangá. Porque 300 capítulos para 52 episódios, gente, vai ser corrido. Bora, bora. Sim, Bora, bora. bora, bora. Então, eu tô achando legal. Ele segue essa fórmula shonenzeira, que pra mim é 880, ou eu vou gostar muito da forma que tá sendo executada, ou eu vou ficar meio tipo, ah, tá indo, sabe? Eu gostei do Yo, eu gostei, tipo, dos poderes, eu achei legal, mas nada que até o momento tá me deixando, uau, meu Deus! E eu odeio o Manta com todas as minhas forças. Eu não aguento aquele moleque na tela. Justo. Mas tá sendo legal. Eu senti, tipo, que tinha coisa sendo muito rushada. E aí, quando o Lino via no mangá, ele comprovava as minhas impressões, assim, de que tava sendo acelerado em alguns episódios. Mas é isso aí. Quais são suas expectativas daqui para frente? Você tem alguma teoria já jogando na área assim? Cara, eu não consigo formar a teoria desse Não, tudo negócio. bem, tudo bem. Só perguntando. Vai que. Vai que. Eu estou com expectativas para essa Shaman Fight aí. Eu quero muito ver os personagens que vão aparecer, especificamente os que eles falaram que acham que vão ser meus favoritos. E o personagem do Koyasu, porque eu quero escutar o Koyasu. Grande Fausto oitavo. Grande. Mas é isso aí. Ok. Carol, como está sendo sua experiência com o remake de Shaman King? Nossa, gente, meu rolê com o Shaman King é antigo. Mas, enfim. Eu tô achando rushado também. Só que é aquilo, eu comparo bastante com Fullmetal Brotherhood, por exemplo. E eu não lembro se eu achei Fullmetal Brotherhood rushado, eu acho que não. Só a questão deles pularem episódios, o que em Shaman King não aconteceu até agora, né? Porque no Brotherhood eles deram aquela puxadinha, tipo, ah, isso aqui tem no original, não vamos mostrar, não precisa. Quem assistiu, assistiu, quem não assistiu, é isso aí. E pularam pra parte interessante, né? Que chegar logo na parte que diferencia do original. Então, assim, talvez seja a mesma intenção com o Shaman King. O problema é que o original pega muito do mangá. Então, eu espero que eles façam isso direitinho. O original pega muito do mangá daquele jeito, né? Tipo, É! olha esse quadro sendo aplicado num contexto completamente diferente, gente. Sim, pois é. Não, o Lisbeth, velho. O Lisbeth, velho. O Lisbeth é um podcast à parte. Sim, é verdade. Não, é um rolê bizarro, é um rolê bizarro. E no Uhum. original ele é muito mal interpretado, assim, ficou bizarro. Mas a minha expectativa, eu quero ver o romance da Ana com o Yo, porque é uma coisa maravilhosa. Eu amo eles, eu amo a Ana, eu amo o relacionamento deles, aquele negócio meio distante, mas intenso. Sabe, eles estão o tempo todo juntos. Isso é muito, muito, tipo, bem trabalhado. Eu amo a Ana, ela é uma personagem incrível e eu tô doida pra ver, porque, assim, no original ela ficou um tanto passional demais, eu diria. E eu tô esperando ela dar uma arrancada, assim, de girl power aí nesse remake, porque ela é muito assim no mangá e eu tô esperando isso. As cenas dela são incríveis e eu quero ver todas. E eu quero ver o gatinho também. Esse rolê do relacionamento deles é um negócio que eu tinha comentado com o Lino, que eu achei muito legal, sabe? Porque geralmente, né, nessa fórmula, receitinha de bolo de shonen, O relacionamento ele não tá no começo, né? Ele é um produto do final e ele costuma ser um negócio mal desenvolvido, geralmente. Porque a história, ela, ao mesmo tempo que ela quer fazer esse casal, ela não desenvolve os personagens e a relação deles direito, geralmente a personagem feminina, né? E nesses episódios iniciais, para mim, um ponto muito positivo é que já começa com o Yo e a Ana tendo uma relação, e a relação deles sendo de uma parceria muito da hora, e de um negócio, assim, muito maduro até, sabe? Então é bem legal, assim, achei da hora. Então, vou começar a comentar das coisas que o anime está dando uma diferenciadinha do mangá, mas não é igual pessoas que eu fui tipo, poxa, vou ver React de Shaman King novo, né? Vou aproveitar. Aí o título do cara, Shaman King novo, episódio 1 já é diferente do mangá, hein? Eu. A pessoa não sabe o que adaptação significa. Não é. Tipo, o primeiro capítulo do mangá tá cada quadro no primeiro episódio. Cada Verdade. quadro. Tá lindo. Beleza. O capítulo 2, eu concordo que foi readaptado para casar ali. Porque, teoricamente, o capítulo 2 é quando conta a história do Mosuke e do Amidamaru. Que o Yo pega a espada e tal. É tipo, é em outro dia, não é em sequência. Mas beleza, tipo, ficou legal. Meio estranho de onde ele tirar aquela espada do nada. Com certeza, mas quem somos nós para julgar? Mas os capítulos 3 e 4 foram completamente cortados. O anime original também não teve, eu acho. Os capítulos 3 e 4 é tipo, olha, anime semanal que vai rolar algum treco. Mas o capítulo 5 foi basicamente todo cortado também. Mas esse eu acho bem ruim terem cortado pra história. Porque é quando o Yo primeiro pega a tábua mortuária do Amidamaru pra ficar carregando ele que nem um Pokémon por aí. Que. A gente viu o Renko dele. Podia mostrar o Yo só pegando na loja, sabe? Tá de boa? E porque é um capítulo que a gente vê muito como o Amidamaru começa a respeitar mais o Yo pra ter, tipo, a relação forte deles, porque até então era tipo, beleza, parceria, mas não era tão forte assim. E esse é um ponto que vai. E a única coisa do capítulo que foi adaptada mesmo é o no final dele, quando o Ren tá vendo o Yo e o Amidamaru, tipo. Samurai maneiro, hein? Vou pegar pra mim a Latin Rocket. E o episódio 2 é a luta do Eren contra o Yo, que o capítulo 6 ao 9 são virtualmente iguais. Tem tipo, ó oh, meu Deus, o Yo e o Manta estão. No mangá eles estão numa lanchonete conversando e no anime eles estão na rua. Que grande diferença que vai estragar a história. Eu acho que quem reclama desses rolês às vezes não tá pensando em como é que, quando você adapta para outra mídia, você tem que mudar pro flow da narrativa ficar melhor, né? Então, tipo, e às vezes tem consequências muito boas disso, levar essas coisas em consideração também. Mas esse é um episódio que eu. Quando eu vi, eu achei meio rápido. Aí eu li o mangá e. Não, não, tá tipo. É igual, é só que é rápido mesmo. Só que no mangá a gente tem tipo. Quatro capítulos pra ver isso. No anime é um episódio. Então tem esse ritmo mais rápido por consequência. Ao contrário dos outros episódios, que o episódio 3 e 4. Episódio 3 especificamente? Socorro! Que é o episódio da Jun? Carol, você chegou a ver? Da John, não. Da Jun, não? Nossa, eles. Começa que eles cortam a cena. Cortam não. Eles jogam pro próximo episódio a cena da gangue do Ryu invadindo o apartamento do Ren e o Ren descendo. Tipo, ou, vaza daqui senão eu mato vocês. Eles jogaram isso pro próximo episódio, que foi centrado no Ryu, então eu achei até legal. Sim. Mas, nossa, toda a apresentação da Jun é, tipo, muito corrida. Muito, muito corrida. Caramba. É, e outra coisa também que eu acho chato cortarem, porque assim, eu não sou muito fã do Manta. Mas ele tem umas coisas legais. Tipo quando a Ana Sim. e eu estão falando da Shaman Fight pra ele, e do Shaman King, ele. Nossa, então será que essas pessoas importantes que mudaram o mundo foram Shaman Kings, tipo Buda e Jesus? Muito massa, muito massa. É uma suposição maneira que, tipo, era uma linha de diálogo, podia ter mantido pro anime, sabe? Sim. É um questionamento massa. Sim, que talvez me faria odiar menos o Manta. É, mas relaxa, o Manta tem o desenvolvimento dele. Ele tem o desenvolvimento dele. É, não, ele tem um desenvolvimento dele, acho que. É, depois falso, né? Eles falaram aquele. Ele usou o Shaman Fight em Tokyo. Não, não. Nossa, essa cena é boa, velho. Mas eu tenho a impressão que, tipo, foi bem um comentário mais de boa, mas no mangá tem muito mais peso em cima do manto. Como assim um torneio dessas coisas em Tóquio? E a Ana Shaman Faito em Tóquio. descendo os tapão nele, porque vai se ferrar. Ai, Ana, perfeita. Ana, é perfeito. Mas no episódio 3 da Jun é tipo, depois que o Yo e o Yagang assistem o filme do Lee Pyron, o Yo e o Madamaru. Pô, imagina enfrentar ele, mó maneiro, né? 3 segundos Putz. depois, como um bom shonen. Mas acho que esse entra um ponto que eu não tô gostando tanto da adaptação, até episódio 5. No episódio 5 eu achei que ficou bem melhor isso, que é a expressão do Yo. A gente sabe que o Yo, como todo bom maconheiro, ele é muito relaxado, ele tem muita expressão zen. Só que tem umas horas, tipo, quando a Jun aparece, tipo, tá com o corpo do Lee Pyron ali de escravo, basicamente não, é um escravo. Ali o Yo fica puto no mangá. No anime tá, tipo, mó cara de zen e partindo pra luta. Poxa, sabe? Sim, eu também achei o Yo muito calmo, muito calmo. Isso tá me dando agonia, porque, ah, sim, como você falou, ele tem essa vibração zen. Mas, cara, o Yo ele surta, o Yo ele fica bolado, o Yo ele tem os sentimentos dele, que eu amo, assim, eu adoro isso nele. E até agora, cadê? Eu acho que no episódio 5 é que a gente mais teve o Yop saindo desse estado zen, que é quando ele luta contra o Silva, porque ele tem muito mais expressões, ele tá tipo ali, está vivendo, sentindo as coisas. Eu gostei muito disso. Eu senti muita nostalgia. Ah, sim, claro, além da funk música, né? Não, Mas além da ai, funk nossa. música, eu senti muita nostalgia naquele episódio, com o Yo mesmo. Eu me senti assistindo Shaman King, sabe? Foi a primeira vez. Eu não sabia que ia tocar a música. Eu só gritei quando começou o ritmo. Nossa, eu tava Foi assistindo na incrível. sala, velho. Eu entrei, você falou que tinha música, eu falei, não, não, não. Aí eu coloquei o episódio na sala, tocou a música, eu aumentei o volume no máximo, meus pais, que? E eu, tipo, não, meu momento, dá licença. Meu momento. Meu momento. Deixa eu curtir. Conversou, caralho. A música não teve impacto pra mim, mas eu sabia que ela ia tocar, porque eu tinha visto no Twitter. E foi muito bom a reação do Lino quando começou a tocar. Precisava de uma câmera. No episódio 4, que até então é o favorito da Gobs, que é o do Ryu, Yes. outro ponto que eu tô achando, tipo, poxa, estão cortando coisas do manta, sabe? Que é tipo, oi, que tal da profundidade pra ele? Porque tem muito no capítulo 18 tem muito do pensamento dele, tipo, de curiosidade sobre o Yo, sabe? Tipo, poxa, eu quase não sei nada sobre ele, o que que será essas coisas? Eu acho que o episódio 4, na real, tipo, fala sobre duas coisas. Primeiro sobre o episódio 4, depois sobre o Manta. Mas o episódio 4, pra mim, ele foi melhor, assim, na minha experiência, porque como nos outros as coisas estavam puxadas, e eu não tenho nenhum conhecimento do elenco de personagens, eu não tenho apego com nenhum personagem, então as coisas iam acontecendo e eles não davam tempo ou carga suficiente para eu me importar, sabe? Então, por exemplo, no primeiro episódio, tem o Yo com o Abdamaru, e aí também tem o Ryu, mas, tipo, muitas intrigas em um único episódio, assim, muita coisa sendo apresentada. Mas é o primeiro episódio, eu acho que justo também funcionar assim. Mas aí o 2 e o 3, eles são muito rushados. O Taoren e a Jun, aparecem. Falam que eles querem, lutam, perdem e vai, e tipo, o episódio da Jun acho que foi o mais impactante para mim, assim, porque no caso do Taoren, talvez a personalidade dele sendo muito over the top e tudo mais, ajude um pouco a não ficar essa sensação, mas no da Jun, onde ela tinha aparentemente uma carga emocional no que ela tava fazendo naquela luta tão grande. Mas eu não tava me importando, porque eu simplesmente não tinha conhecido a personagem o suficiente para me importar. Eu acho que pesou um pouquinho no meu interesse no episódio, consequentemente no meu interesse na personagem, sabe? Enquanto no quarto episódio, que é sobre o Ryu e que tinha aparecido em todos os episódios anteriores, eu já tinha um conhecimento sobre ele, um conhecimento da relação dele com aquele universo e com os personagens. Então o episódio parece que correu muito mais naturalmente. Então, para mim, essa é a diferença desse episódio em relação aos outros. E sobre o Manta, Eu acho que um problema é que personagens que servem para exposição, eles são muito perigosos em questão de você fazer eles serem gostáveis, sabe? Porque no caso do Manta, ele só parece uma enciclopédia ambulante. E mesmo que no mangá ele tenha cenas que, tipo, ele questiona o universo, o fato de ele estar questionando o universo ainda transforma ele num personagem só de exposição. E eu acho que, tipo, a minha crítica, no caso, em relação a essa construção de personagem seria, tipo, no início, você não tratar o seu personagem só como uma ferramenta, ainda mais no caso do Manta, que ele não tem o design e a voz mais amigáveis do mundo. Eu fico muito irritada com a voz dele. Então, tipo, eu acho que são vários detalhezinhos que fazem o personagem dele ser muito ruim pra mim. E não funciona comigo, assim, mas eu espero que eu pare de detestar ele no futuro. Mas, nossa, esse episódio 4, tipo, ele cobre, sei lá, um capítulo a menos que o episódio 3, só que ele é tão mais bem dirigido, assim, de deixar dar tempo pras coisas, dá pra entender tudo. Ele é muito bom. Ele tem um bom timing de piada, ele tem um bom timing de luta, ele é um ótimo episódio. Mas coisas que eu senti falta é quando a gangue do Ryu chega naquele boliche abandonado e o Ryu dá um soco no cara falando que não é o best place. No mangá ele explica o porquê não é o best place. É longe da estação, não tem loja de conveniência perto. Então é tipo, não é confortável, tá ligado? Best to place. Best to place. E vamos lembrar que o Ryu tarando a Ana é bizarro em todos os aspectos. Cara, o Ryu, ele vai ser bizarro de tantas formas diferentes. Nem começou ainda, Sim, velho. é verdade. Você tem um ponto. Ele vai ser muito O Ryu bizarro. de cabelo solto me dá pesadelos. Ai, meu Deus. Cara, o Ryu com o Lizeg, cara. Pra frente, mais pra frente. Ai, eu quero tanto ver a reação da Sim! Meu Deus. Ai, não. React na Twitch, galera. E uma dica que eu tenho pra vocês é ver se a legenda onde você tá vendo é de qualidade, porque eu peguei umas legendas muito porcas. Então, se você sabe inglês, recomendo você ir direto pra ver legendado em inglês, porque é um pouco melhor. Se não é o caso, vê se é um lugar mais legal, tipo, vê se não tem nada muito de fora de sentido, nem nada assim. Porque a experiência pode ficar bem prejudicada com uma legenda ruim, sabe? Ah, detalhes também que na hora que o Tokagero já possui o Ryu, no mangá é explicado, tipo, o cara leva um suco pro Ryu e é tipo. Não, chefe, mas você disse que não pode beber até virar maior de idade. Ryu é um delinquente consciente. Isso aí. Pois é. Mais pessoas assim. É igual o Doflamingo dando suquinho de laranja pro Ló. Exato. Tá, agora umas diferenças no aspecto da luta. Porque numa parte da luta, o Ryu basicamente fica sem energia, por ele não ter preparo para ter o trauma no corpo dele. E ele vai morrer se o Tokagero continuar lá. Só que o Tokagero manda tipo: Não, eu não vou sair desse corpo até eu ver o rosto da Minamaru sofrendo. E tem uma cena muito engraçada do Yu apontando pra Minamaru, ele fingindo. Não cabia na hora do episódio que tava rolando, mas nossa, é muito bom. Adoro. Então é por isso que o Yu pede pra ele sair, tipo: Ô, meu corpo tá aqui se quiser, tá ligado? E também quando depois que o Tokagero assume o corpo do Yu, no anime a Ana só tipo. Cai e fica desesperada, mas no mangá ela ainda fala que ela tava acreditando que eu tinha algum plano porque o espírito fraco não ia conseguir assumir o corpo dele, mas ele só deu o controle de boaça. Foda-se. Ah, Ana é perfeita. Ela acredita tanto nele, é Sim. tão bonito. Ok, e agora vamos falar do episódio 5, que é adapta dos capítulos 25 ao 31. E novamente o Yor tá finalmente tendo algum tipo de expressão. Amém. Amém. Mas é muito legal na parte do Ryu sendo cuidando da casa de todo mundo lá. E daí a Ana, com uma cara de puta. É, ele desenvolveu o poder de xamãs. E provavelmente o poder dele é maior que o seu. E daí, treino infernal, não é mesmo? Por quê? Ana. Ai, mano. E o Ryu tá tipo. Tá. Vamos esquecer a sua habilidade de ver espírito por um segundo, mas. O que você tá chamando de senhor e senhorita? Rapidão. Dana. Mas é. Eu gostei. Um pouco de como eles fizeram, porque tecnicamente já rolou a Ana pegando, chamando o Mosquei e incorporando no Ryu pra ele consertar a Haru-sama, ele tem um encontro com a Midamaru. E é tipo como um flashback. Ah, isso rolou, você não lembra, não? Mas no mangá, é no capítulo 25, e é tipo o Ryu se oferecendo pra poder pagar a dívida, porque ele quebrou a Haru-sama, sabe? E no mangá também é, não é só ele que fica trabalhando na pousada, ele chama toda a gangue dele pra eles ficarem arrumando as coisas. Sim. Trabalho em grupo. E o próprio Ryu falando que, refletindo, que as únicas pessoas que gostavam e respeitavam ele eram os amigos dele, e tipo, a raiva dele foi o que deixou, como a nossa dublagem chama, Lagartixa. Fosse ele. Lagartixa. A grande Lagartixa. Mas é aquilo, né? Raô. Raô. Raô. Ai. O cara do Yu-Gi-Oh! Isso, esse mesmo. Ai, cara, tô doida pra ver ele fazendo as coisinhas dele. Ah, cara. E quando o Manta tá com o Ryu e cai um cometa, porque o Ryu chama algum chamado dos céus pra ter um sinal. Tá, no mangá tá toda a gangue junto, eles ficam assustados. Oh, meu Deus, o Ryu chamou o cometa, socorro. Ah, e no anime eu até gostei mais disso, que é quando, depois que o cometa cai, é a Ana e o Yo conversando sobre os acontecimentos. No mangá é mais tipo o Manta e a gangue do Ryu chegando lá e eles contando tudo. Ah, não, é isso que acontece. Não sei, achei mais natural no dos dois conversando juntinhos, porque eles são muito fofos. Mas o capítulo 27 e 28, basicamente iguais. E agora vamos para uns aspectos da luta aqui. Cara, que luta boa, velho. Gosto muito dela. É bonito pra caramba. O Yo não sabendo o conceito de Oversoul e o Silva, tipo, lá, só parado. Então, vai fazer o que pra lutar contra mim? E quando o Yo tenta usar um dos encantamentos da Ana, no mangá o Silva chega. Cara, eu não entendo essa linguagem complicada. Rezar pra aqueles que não entendem é tipo uma perda de tempo, tá ligado? Valeu, falou. Mas o Amidamaru voltando pra ser muito bom. A águia do Silva no mangá, ela é muito mais debochada do Yu. Fica tirando muito mais sarro. Aí quando o Yu consegue fazer o Oversoul, ela fica... Pera, como assim? A gente, os espíritos sagrados não é o único que consegue fazer o Oversoul. Que porra é essa? E o Silva tá lá de boaça. Esse é meu moleque. Ah, é, gente, o Silva, ele é o Megazord do Transformers... Do Transformers, ou do Power Rangers Jungle, tá? Eu nada tirei isso da minha cabeça. Ele é praticamente o Voltron. Gekirinja! Ele é o Voltron, velho. Mas os Megazords chegam depois, como todos sabem. Sim, e estou ansiosa pro do Chocolov. Também. Principalmente no anime no anime antigo, porque ele chega numa parte, quando ele foi diferenciado do mangá, eu não acho que todo mundo vai ter o Oversoul gigante, né? Kaká. Toma aí pra todo Kaká. Mundo. Kaká. Kaká. E depois da luta pra Silva zoando o Yo. E aí, se sente envergonhado por ter dado tanto valor pro Gatai aí? Otário. E eu senti... Dessa parte eu senti mais falta do anime, tipo, dar mais expressões pro Yo, que é quando ele recebe o Oracle Bell, coisa pra participar da Shaman Fight, no mangá ele fica mó animadão. Yeah! Yeah! E o Silva, ô, oh, termina de escutar a instrução, por favor? E aqui vai começar a Shaman Fight, que... Em Tóquio! Não, mas... é verdade. Não, mas vai começar a Shaman Fight, que vai até o final do mangá. Bem isso. Mas agora é o Tóquio. Não vai até o final, porque tem aqueles últimos capítulos que tecnicamente a Shaman Fight já acabou. Tem aqueles últimos capítulos que na real ninguém entendeu nada, a gente aceitou e é isso. Eles só são muito corridos. É tipo episódio 2, 3. É tipo, cara, aconteceu isso, entendeu? Então é isso, aceita, vamos aconteceu lá. Aconteceu isso, entendeu? Show, valeu. É, mas exatamente. Os últimos dois capítulos realmente é uma coisa, mas aquele último arquivo. Eu tive que reler umas três vezes pra entender, porque eu fiquei, tipo, é isso? É isso? Ah, tá. Então tá. Ai, ai. Eu só queria falar que eu amo muito Shaman King. Eu tô louco pra essa adaptação. Estou muito animado pra ver o resto das coisas animado. Mesmo que eu esteja preocupado, porque, assim, já dá pra ver que não tem muito orçamento, sabe? O episódio 5 foi bonito, mas... Vai saber os próximos, né? Complicados. Mas, putz. E eu vou voltar a falar de Shaman King aqui, quando o anime novo acabar. E eu vou falar de todos os outros 8 mangás spin-off que tem. Caralho. O universo expandido de Shaman King. É isso. Tá, tem o Shaman King Zero, que é contando a história dos personagens antes de começar a história. Beleza. Esse é de boa. Depois tem outras coisas que, se eu falar, que é um pouco spoiler. Mas é isso. Guarda ali, não guarda. Não, sim. Não, vou guardar aqui. Vou guardar aqui. É isso. Eu gosto muito, muito, muito de Shaman King. Eu gostaria que vocês dessem uma chance para esse anime novo que tá saindo, porque é muito brabo, é muito maneiro. E sigam o podcast no Twitter, arroba projeto Gatai, o projeto underline Gatai, um dos dois. E a Carol não sabia como fazer o jabá, então vou fazer o jabá para ela aqui, que é arroba master, de mestre em inglês, e Master Carol, só que é Master Karol. Master Carol no Twitter, sigam lá. É braba. E eu tô gravando essa parte depois de ter gravado, porque a parte finalzinha que eu coloquei não tava tão legal. Eu tô muito feliz que eu consegui editar isso aqui em menos de 48 horas. Porque o normal de editar as outras coisas era tipo meses. Deus do céu, tô feliz. Vai, Gobs. Gente, por favor, me sigam nas redes sociais. Meu Instagram é @dinoarto, dino de dinossauro e arto de, sei lá, é arte, só que em vez de um E tem um O. Me sigam também no meu Twitter, eu falo várias bostas, mas eu também falo bastante sobre narrativa e roteiro, e cinema, e ilustração, e arte, e essas coisas. Gosto muito de comentar sobre esses rolês. E é @gabs, YU, GabsYU. E esse também é a minha Twitch. Eu faço lives de vez em quando, quintas-feiras, provavelmente. É isso aí. Eu também tenho um quadrinho, tá linkado nessas redes sociais, então passem lá, tem uma lida aí. Valeu, até mais!